posição 3601, posição 8 para o pushback para nós. 2-6-1, autoridade táxi, bate 1 no Índio, no ponto de espera, torre 18-95. O ajuste 2017, acabou já. pode esperar pronto, ou melhor, bom dia, Tony. Então, pode esperar pronto, tá? Bom dia, 3601, autorizado a linha de polar, 1950 graus com 10 nós. Olha, 360 no trajetário. Afirmo. Bom voo. 1980. Bom voo, dia. Está na posição meia dúzia do pátio Uno. Pede autorização para giro de motor em marcha lenta por 5 a 10 minutos. Já coordenado com a Infraero. Gente, coordenação que pediu só reporte a término o TAM. A Índia reportará no término. Salvador, é o Tom Mike XA India, informando o término do cheque grado, bom dia. Bom dia. solo azul Alfa XP Alfa. Prossiga. Alfa XP Alfa, solicito autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 03. Autorizado, reporta ao término. Lançar ao término, Alfa XP Alfa. solo, Alpha X-Ray Alpha, ingressando no Pátio 1, posição 03. Gente, informa ao término. Informar ao término, Alpha X-Ray Alpha. Parte 1, posição 03. Será que você? Thank you, Alpha, Salvador, muito bom dia, Ocean 625, com informação Charlie, solicitando 360 para Guarulhos, no posição 5. Ocean 6251, Guarulhos 360 já aprovado pela cópia? Pronto para a cópia, o 6251. Autorizado Salvador Guarulhos 360 nível, VEU PESU 10. Fala da 10 com a minha direita. Perfil da Dael Leda Motiva, 5564, transponder, 119, decimal 80, controle de Salvador, o Oxiné 6251. Autorizado Guarulhos 360, decola da 10, curva direita, no perfil da Dael Leda Motiva, 5564, no transponder, 119.8, e a aerovia é a Upper 10, Oxiné 6251. Só transponder 5564. 5564, obrigado. Chame pronto. Chamará.